4298 no solo 04, livre à direita, 1219. Decolagem 1-0, centro 9, 0 graus, com 4 nós. Decolagem 6-3-1-0. Amador, 0-3-8-1-5, com o portão 03. Só para informar que o segundo... 0-3-8-1-5, suficiente. Pronto para o acionamento. Informa já pronto para o curso de acionamento. Posição 03, autorizado a cuja para o táxi. Solo, Salvador, boa noite, Azul 4298, livre não? Ó. Azul 4298, livre táxi em frente até antes da Juliette. Está livre via Alfa até antes da Juliette, 4298. Recife, frequência 125 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. 25-45-2-2-5-0-9-6. Rio 5974, reduz a velocidade para 2209, é o número 2 de aproximação. Ciente, reduzindo 2209, o Rio 5974. Estabilizado, 3305. 3305, chama retorno no 8, decimal 95. Chama agora a torre, 3305, ótima noite. Azul 4298 da Azul, está na alfa antes da Juliette. Então, Azul 4298, deve aguardar antes da Juliette. Sua posição prevista é a Uno, deve aguardar o pushback do Airbus da TAM, que está com prioridade transportando órgãos vitais. Motor, boa noite, Xané 63, Uno 0 decolou. Oxi, Xané 63, Uno 0, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, autorizado direto Jambo. 350 direto Jambo, 63-10. Pouso no 0-3-3-0-5. O fiscal já retirou o finger, vamos já. O AZ-4298, quem gerencia os portões é Infraero. A gente aqui não tem poder de modificar os portões. Então, alguém se a Infraero autorizar a modificação do seu portão, a gente te libera. Ah, obrigado, senhorita. Estamos aguardando aqui. Então, tanto já vai agilizar e liberar, pra gente liberar o seu portão. Obrigado novamente. É pra ser estabilizado no localizador. 10 para 2000, está autorizado ele até 3, reportaremos estabilizado 2782. 5974, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 230, limite aqui demais 100 de Simbra, desça para 4000 pés, o QNH 10119. Direita 230, 4000, 10119. A Simbra não estava fora? Dá passagem para o azul, então é um problema no counter aqui. Ok, muito obrigada. Azul 4298, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, obrigado aí, colega Natan. Estamos agilizando. planeta agora, pode iniciar, 03? Já pode iniciar, o Azul já passou, chame para o táxi. Ah, reportará o táxi, o 3805. Muito obrigada, até o 3805. Boa noite. 3, solo na escuta. Boa noite, está na posição 4. Qual é a saída prevista para Guarulhos pelo uniforme Zulu no zero? É a da El. Ciente, obrigado. Paulo, boa noite, da 3305, livrou? 3305, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, posição 05, da 3305. Um pequeno desvio à direita aqui, aproveitar e interceptar um pouco antes. E tem um cômodo aqui à nossa direita. 5974 vai seguir tráfego. Essa posição de 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste, cruzando 4800 e ele se para 2000 pés. Sente, quer que inicie redução? Passivo, reduza para 200 nós a velocidade, 5974. Ciente, iniciou a redução 2009 e 5974. E 5974, curva esquerda, proa 170. Esquerda 170, Rio 5974. E 5974 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 130, desliza para 2000 pés, autorizada final do procedimento elétrico X-ray, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, desliza para 2000, reporte estabilizado no localizador, Rio 5974. Janela 310, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. Azul 27, tudo estabilizado. Estou só aguardando o lock aqui. Estabilizado 2722. Azul 2722, chame a torno no 8 decimal 95. 7295, 272, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2722, estabilizado, LSX3. Boa noite, 2782, altímetro no 019. Já tá visual com o campo, baixada travada? Baixou agora, visual com o campo. 2782, autorizado pouso, pistão 0. O vento 180 graus com 08 nós. Pouso autorizado, pistão 0, 2782. Doutor Salvador, pode confirmar o vento pro 2782? Confirmo, 180, 180 graus com 08 nós. Sente. Salvador, 3805, ponto espera da 1 0, só. 3805, boa noite, mantenha um ponto esperão. Firmo, mantendo, 5, agiliza as manobras 5 autorizada? Afirmo, 3805. 3805 observando a TR na curta final. Após a passagem do tráfego autorizado, a linha manter cabeceiro 1-0. Após a TR na sala, manter 974, chama a turno no 8.95. 295, 5974. Torre Salvador, o Rio 5974. Vai passar o externo, baixado travado. Pronto, Rio 5974, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 9. Sente, aguardando a pista livre, o Rio 5974. Solo 18, agilizando para a gentileza à direita. Solo 121, decimal 1, boa noite. 211 na eco, 2782. Pista no 0, vento no 9, 0 graus com 0, 5 nós. Decolagem autorizada, capítulo 0, tá? 3, 8, no 5. Gente, via 1, quilo, 4, 3. 4 Lima, azul 2, 7, 8, 2. Decola 19, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle Salvador, presente, obrigado, meu trabalho. Controle Salvador, tá 3805 da El Leda Mótima, cruzando 1200. 3805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, totalidade direto Leda. 340, presente Leda, tá 3805. 974, solo 21, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 121, decimal 1, 5974. Salvador é o 5974. E o 5974, boa noite, táxi Alfa Quilo Pote 3, 143 atende aos sinalizadores, posição prevista, 7, Lima. Alfa Quilo Pote 3, portão previsto, 7, Lima, 5974. Controle Salvador, o azul 4235, boa noite, passo 240 para o 1160, tente da informação forte. Azul 4235, autorizada a chegada a ponte, desça para 4.000 pés, que negão no 099. 4.000 pés no 099, chegada a ponte, azul 3215, direto pro base. Pro base, então 3215. Controle Salvador, boa noite, no voo 1246. 1246? Afirmativo. Valeu. 1260 para 170. Chegada bom. Fono 245, autorizada a chegada bom. Fidança para nível de voo 050, QNH 1099. Para o 050, copia de detenção. Com informação com Salvador, voo 1246. Então, 3815, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. Centro Recife, da presença, 3815, obrigado. Pronto para a cópia, 3613. Tá pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Presoluna 0, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva, à direita após a decolagem, pista 1-10. Código transponder 5174. Controle 120, decimal 8. Hoje é 6-3-1-0, está autorizado Guarulhos 1-3-6-0. Escola da 1-0, curva direita para a decolagem, Israel, Israel, Leda, Mótiva, Ampers, 1-0, Taubaté. Depois, quando a gente chega no 7-4, o senhor 1-2-0. Correto, para posicionamento, 3-1-3. Parado, cara. Olha o azul 4235, por gentileza, eu poderia confirmar o ajuste. Azul 4235, desça para 2.000 pés, do QNH 1099. Confirmando, o QNH 1099 está autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reportabilizado no localizador. Ente autorizado ILS X-Ray, reportar estabilizado, 4235. 1246, desça para 4.000 pés. Desça para 4.000 pés, bom, 1246. Solo Salvador, boa noite, que é o TAM, Mike Yankee Yankee. Mike Yankee Yankee, prossiga. Autorização de remoto da posição 6, parte 1, para a posição 12, remoto, parte 1. O reboque informa o término. Ok, na sua escuta, obrigado. Delta Zero 847 by Sears to Madrid. Delta Zero 84 the ground. Stand by Sears to Madrid. Delta 084, coordination with the ground staff, and stand by 208 clears. Delta 084, confirm the flight level. Requested. Roger. Delta 084, ready to copy? Clear to Madrid, flight level 370, confirm airplane route. Book a departure, Papau deform Charlie Alpha departure, and Zipar transition, Zulu India Papau for Romeo transition. After departure, left turn, call code 5176, and Salvador departure control 120.8. Focus departure, transition, Zipar, Tamo, and after departure left, and walk to 4176, and will be 120.8. The call code is 5176. 5176.0.4. That's correct now. Report for pushback. Clear, disregard, stand by for pushback. Ocean M6-313 para pushback acionamento, portão 4. 313, autorizado, chamar para ataque. Autorizado, chamar ataque, chamar ataque. 0-235, o vento 190 graus, 190 graus, com 08 nós. Ele pôs, 435. Delta 084, clear pushback and setup, clear pushback and report for deck. Push, Delta 084, ready for deck. 313 para o ataque a bordo 160, 4 horas, sua chegada, Galeão. 35, solos 38 à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Direita, Blues 1, 1, até mais. Rochelle, Mendes, 13, Vivi, Taxi, Via Índia, Ponto de Cara da Mandela, 10, 1, 9 na Juste, Torre, 2, 9. Solo, Salvador, Azul, 4235, Livrão. Azul, 4235, Taxi, Alfa, Chamei, Juliette. Alfa, reportado, 4235. Copy 4980. PR26 flight level 350 via upper Zulu 17. Puka departure Aracaju transition. After departure left turn. Call code 5401. Salvador departure control 120.8. Correct, call me from Bushback and Sarasota. Transformador, boa noite, 6224 Xené, cruzando 90 para 150, informação alfa. Xené 6224, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH na 099. 050-09, pode voar, ETAP. Autorizada ETAP, 6224. Tá. 3x3, a linha decola sem parada no zero, agilizando manobras. Estabilizou ILS. Foram 246, emissões no 8, decimal 95. 1895, grato, boa noite. 1926. É 6224, tá autorizado Zuna? Zuna, 6224. Autorizado, a linha de decolar sem parada, pista no zero, vento 180 graus com 08 nós, Oxanã 63 no 3. A linha decola sem parar, Oxanã 63 no 3, agilizando. Aguardando a aeronave passar, 4-2-3. Bom, Salvador, boa noite, voo 1246. É aqui, obrigado, boa noite. Boa noite. Livre-me, 19, 1246. meia, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento no 90 graus, com 05 nós. Livre pouso, gol 1, 2, 4, meia. É 313, a Xanaia decola os 43, controle 20, decima 8, bom voo, boa noite. Controle 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, a Xanaia 6313, nada. Xanaia 6313, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. E é da El, seu projeto Leda. Eu chamei 6313, entendeu? Autorizado Leda da presente? Negativo. Leda da presente, grato, querido. Ford. Dropa 04, you have inside the traffic, passing now short final room 0. So the landing clearance, after the traffic line up and wait, threshold 10, Europa 084. Solos 45 à direita, solo 21, decima 1, boa noite. 21, Ono, boa. Boa noite, é o Azul 4959, informação é Alfa, 160 e Delta. É, poderia confirmar o horário do plano? Para os 201128. É, tá um pouquinho adiantado, senhor, assim que aparecer o plano, eu já te pago a cópia, tá ok? Senhora, você que manda, tá mais tudo pra fora. Gente, e você já teria o nível que eu já poderia te adiantar a saída pra Ilhéus? Temos sim, 160. 160, Coral. Pode preparar uma Coral, assim que tiver a cópia, já te faço, ok? Coral na Cisco, impressa o azul 4-9. Fala, bom, 246, livrou. 1246, muito boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, boa noite, 1246. Controle, boa noite, Rio 5972, informando Alfa. Rio 5972, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4000 pés, que é legal, 1099. Bonf 4000, 1019, Bonnet 47, call 120.8, control departure, have a flight and good night. 0504, thank you. Passing low, this is Europa 04, Puka Departure, departing 1.3. Europa 04, read the contact and departure, Club Fed Level 370, Puka Departure. 370, Puka Departure, 1.04. Solo 6224, pode ir, 2000, interceptar. Emea 224, sujeita para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, posto estabilizado no localizador. Acho que 2000 é posto estabilizado X-Ray, 624. Canebra 313, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Eugênia 6313, chame o centro Recife, no 251, alterna 13335, obrigado, boa noite. Central Ground, Azul 4980, request tax clearance. Roger, confirme the Endurance, POB and Alternative. Alternate, Sierra Bravo, Sierra Golf, Endurance 0335, we have 98 Soldo Box. Care tax by right via India, on holding points, power 118.95, ultimate setting 1019. Care tax via India, rolling short runway 10, power 118.95, Azul 4980. Telema 224, semitorno 8, decimal 95. 1895, boa noite, Senhora 624. 5972, desça para 2010, autorizada a sinal do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Aí, no localizador estabilizado, 5972, desça para 2, perdão. 24, boa noite, altimetro no 019, reporte visual bastante travada. Baixou, travou o visual 624. Gente, adiciona 624, autorizado o pouso. Pistão no 0, vento 180 graus com 08 nós. Autorizado o pouso 624. Autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é legal na 099. 69, Mari, e para o 050. Possibilidade de voar uma sua mais à frente, Duna ou ITAP? Foi Duna ou 1170? Boa, Duna ou 1170, graças. Controle 3172, informação alfa. Deu. Azul 4980, clear to line up and wait, threshold 10. Clear, line up and wait, runway 10, Azul 4980. 1178, aguarda. Aguarda, 1170, confirme a sua velocidade. Sol 8, à direita, sol 21, decimal 1, boa noite. 21, confirme? Primo, 211. 2-1, obrigado, boa noite, estagiário. Descida 1-1-7-0, velocidade média. Confirme? 2-7-0-9. Sim. Alfa Julieta 3. 980, clear for takeoff from runway 0, the wind is 180 degrees with 08 knots. Clear for takeoff from runway 10, 4980. E 5972, chame a torre no 8 decimal 95. Boa noite, torre Rio 5972. Rio 5972, pode marchar travado, altímetro 109. Visual com a pista no zero, Rio 5972. Rota 3, 5972. 4980, airborne at 01, call 120.8, control departure, have a flight simulator. 120.8, Azul 4980, good night. Pistando aí 1800, 5972. 7 Rio 5972, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus com 08 nós. Beleza, pouso, 5972. Azul 4980, ele acontece com a de pátria, cabe flight level 350, vai a Puca. Clear, flight level 350, vai a Puca, Azul 4980. Atingindo a Juliette, a 6204. Chunai 6204, Juliette, portão 03. Juliette, 6204. Para 130, para 3178. 3178, desça para nível de voo 060, que negar no 0,9. 2, solo 04, à direita na Foxtrot, solo 121, decimal 1, boa noite.